No ar, deixa o ouro guardado no cofre, se joga. Fora com o tipo NK, e com os parceiros, mil grau da quebrada. Casa de praia, parte do pesadão. Final de tarde, depois da loucura, nós torramos do bom, top do boladão. Não temerei mal algum, mesmo que os meus inimigos não joguem as cartas à mesa. Confiarei só em ti, Senhor, tu és meu refúgio e a minha fortaleza. Com certeza, se o NK não morreu, foi livramento de Deus. Não terminei de cumprir minha missão no mundão. Só ele sabe o que passei, eu peguei, mas nunca vacilei. Por isso hoje eu lembro de todos que me estenderam a mão de coração. Uma taça de vinho, copo de refri, tanto faz. O intuito da vida é sorrir. Admiro o ouro, eu preciso da grana e acima de tudo eu mantenho a fé. Fui humilhado, também alvejado, mas nada disso me fará desistir. Muita positividade, mesmo contra a maré. Deu certo, né? Deixa o ouro guardado no cofre, se joga. Fora com o tipo NK, e com os parceiros, mil grau da quebrada. Casa de praia, parte do pesadão. Final de tarde, depois da loucura, nós torramos do ponto, fim do boladão. E o time? Time de monstrão, onde a coletividade impera. Preste atenção, se pensar pequeno, não prosperar. É sem espaço, pra estrela é bruto, como o sol. Se tem cifrão, nós tira onde se não tem. Normal, rosto mágico, a dor, corpos feridos de luto. Vivenciamos miséria, vencemos. Para o escuto, motor V8 roncando, tá anunciando a chegada de quem lutou contra a fome quando a vaca tava magra. Vou falar como tá hoje. Hoje são várias centenas de ouro e o povo no pulso impressiona. Olha a grossura do cordão, mas o teto da blusa dá pra se lutar. Porque território, tratamento, vive até mesmo mais brava se apaixona. Depois disso, ouro e sangue alcançamos o nível A. O que tem pra nós hoje? Joga na mala os maços de chamas de venda no chura no ar. Deixa o ouro guardado no cofre, se joga. Para com o tipo NK, liga os parceiros, mil grau da quebrada. Casa de praia, partiu do pesadão. Final de tarde, depois da loucura, nós torramos do bodo, ouvindo do boladão. Quero no bodo, entre rajadas e pipoca. Se tu manda buscar, necessito, se não fico louco. Tá cedo ainda pra eu chapar. Esse é o time de monstrão. Yeah.